Acelera, caralho, os caras aqui na bota, tio. Vai. Nós arrombou esse caixa aqui em Ourinhos, onde que nós vai, mano? Pega a Dutra, caralho. Ganharam a maldade de prima a primo, mas se ainda for tô indo. Pra petiscar eu me arrisco e vou feliz, viver vida de bacana. Foda-se se eu sou carrasco, isso é só problema meu. Zé Porva vai pra puta que pariu. Barulho de disparo, estilhaços de vidro pela agência. Clientes clamando médico com urgência. Os bandido tá milhão, entupiu o rabo de droga. Mas a cena é fita dada, só se atira em emergência. É que tava nítido bem na cara do boi. Cagava nas calças, eu cagava em cima do plano. Era só rebanhar os repém. Conta as notas e torrar tudo. E como não cagou na entrada, na saída jogou bosta. O boi virou de costa e o herói pulou na brecha. Acertei dois balaços nele, um pro alto só de aviso. Não quero ver movimento e nem barulho nessa porra. Se escutar um acesão, acaba igual amigo. Gerente foi comigo, escancaram as portas do cofre. Pegou e encheu as malas com os malotes de 50. Os refém louco pra peitar, mas ninguém tem bala no mente. Sinto o clima, eu tô sorrindo com os rostos de desespero. Não vou pensar pra ser ruim, só faço na maldade pronto. Foda-se, eu quero dinheiro, me assiste levando o teu. Ganhar a maldade de prima a primo, mas se ainda vou tô indo. Pra petiscar eu me arrisco por um triz, quase fui de americana. O bote foi um fiasco, segurança obedeceu. Quem foi furado era só um civil. Nessas ideias nós partiu com duas sacolas entupidas. As narinas entupidas, dava até gosto de vida. Na vivência de carrasco, mais um pai de família. Bagulho de herói de novo, filha da puta curioso. É nós Vitão, então já era, agora é fuga de milhão. O civil já tá na bota do Civic e do canhão. No DP ele já sabe onde tá nossa família, ameaçando minha coroa e a minha filha. Era só rebanhar os refém, contar a nota e meter marcha. Que merda aconteceu naquele caixa? Atravessei a faixa, perigo pro autoban. De fuga na adulta, tira seu mundo da frente. O sol que ardia acelerava a adrenalina, sugado pela pobreza nas pedras de turmalina. Eu levantei a lupa no céu, tiro do águia, cercado por spin, Hilux estão me cercando. Vitão larga o pente no porco, filha da puta, só pra deixar o diabo roncando. Atingir as quatro rodas, capotamos esse sedã. Dentro de segundos nós virou peneira fina. Dentro de segundos nós virou manchete nova. Dentro de segundos nós perdeu a nossa vida. Dentro de segundos nós é faixa de saudade. Dentro de segundos nós é estampa de camisa. Engraçado. Meu pai me contou uma vez a história de um homem que trocou a alma por 30 moedas. Assim como eu.